Durante séculos, Satã vem jogando os homens uns contra os outros, através de guerras estúpidas. E o pior de tudo isso é que os seres humanos absorveram o gosto pelo sangue. Alguns acreditaram na mentira da supremacia. São esses que assolam seus próprios irmãos com seus atos terroristas e suas almas vazias. Forjamos então a elaboração da arquitetura da revolução. Levanta o punho pra cima, Deus salve o povo da raça latina. O que nós somos? Latino-americanos. O que nós somos? Latino-americanos. O que nós somos? Latino-americanos. O que nós somos? Latino-americanos. La la la la la la la la. Das minhas veias, vermelho e forte como a brasa do centro das fogueiras. Louvado seja Deus pelas terras brasileiras. Sinto o calor dos meus versos, deixo os sentimentos serem expressos. Que os corações nessa hora sejam abertos, independente da melanina. Reforce sua autoestima, está reunida aqui, la família latina. Sempre por cima e triunfante, somos a onda gigante que se espalha pelo globo. E não há quem tire agora que Deus deu ao nosso povo. O que nós somos? Latino-americanos. O que nós somos? Latino-americanos. O que nós somos? Latino-americanos. O que nós somos? Latino-americanos. Diferença entre os povos, porém entre os povos existem gananciosos que forjaram uma lorota que surgiu na Europa. Ou oh, mentira asquerosa que contam esses petulantes se acham evoluídos, mas são repugnantes. Eu cuspo nos racistas, nos seus aliados ou simpatizantes. Com seu glamour, seus ternos, são vocês a lenha que alimentam aceso o fogo do inferno. Forjaram seus reinados ridículos à custa da escravidão de povos pacíficos. Trouxeram não somente desolação e morte. Podemos sobreviver sem nada que vem dos Estados Unidos da América do Norte. Não há embargo tão amargo quanto o gosto da derrota. Levante a cabeça, pois pra mim você importa. Não deixe sua honra ser tirada, nem sua fé ser morta. Seu lugar no pódio é o primeiro, lute, acredite. Seja você mais um soldado do apocalipse, pois é tão bom quanto qualquer outro. Veja sua medalha, pois ela é de ouro, crioulo. O que nós somos? Latino-americanos. O que nós somos? Latino-americanos. O que nós somos? Latino-americanos. O que nós somos? Latino-americanos. La la la la la la la la. Quem nós somos, foi pra isso que escorreu sobre o madeiro. O sangue quente e precioso do maior de todos os guerreiros. Pra que todos fôssemos tratados como o primeiro filho, ou herdeiro, ou primogênito. Você é merecedor de conforto e amor idêntico ao cidadão da América do Norte. Foi pela sua paz que Cristo enfrentou a morte. Tem uns baratos que temos que começar a perceber. Por isso te dou um toque, somos tão ricos quanto qualquer burguês. Porém não somos escroques, o primeiro mundo não existe, é uma farsa. Prevaleça a nossa raça, não somos caça, não tememos ameaça. Sofrendo atrás desgraça, confiança atrás da traça. Se chorar na hora errada, vida embaça. E agora, pois somos a massa, levanta teu punho pra cima, Deus salve a raça latina. Levanta teu punho pra cima, Deus salve a raça latina. O que nós somos? Latino-americanos. O que nós somos? Latino-americanos. O que nós somos? Latino-americanos. O que nós somos? Latino-americanos. La la la la la la la. Brasileiros, latinos, sul-americanos.